e filosofar com meu cachorro, porque pra mim ele não é bicho. Não tenho internet e ela é o que eu penso. Faço telepatia, meu e-mail é o pensamento. A bateria do meu celular nunca acaba, porque não tenho, se tivesse não teria, porque aqui na rua não tem tomada. Não pego o avião como você. Preferimos a droga da vida, sentindo a dor, a tristeza e o amor.